Campeonato Estadual é na Jornada Interativa. Quem está ajudando para fazer a cobrança, hoje não tem o Diego Jovem, então vai o Cláudio, também coloca dentro da grande área, subiu o Dudu, raspou de cabeça, bola para viva, corta de qualquer maneira o Douglas. O avanço fica com o Filipe Burguês, o Lucas Adiano, o Jorge Luiz, recebe de volta, abre o jogo na esquerda, agora com o Flavinho, vai cruzando ali, é isso que ele faz, buscando sete gols, outro cruzamento, dois de cabeça, gol! Bola na rede, é gol! Já visto tanta resposta, tem falta na intermediária. Cobrança do goleiro Paulo de Souto, Marcos desviou, Sonara marcou! Gol! É do Boa Vista! Sai do chão, galera de Saquarema! Sonara, camisa 9, balança! Balança o Eduardo Guilherme, lindo, lindo! Resposta imediata do Boa Vista, cobrança de falta. E não pode bobear com o artilheiro. 8 minutos em falta, Boa Vista. Friburguense, o Rômulo. Boa Vista também, o Somália. Não saia daí. Futebol é com a gente. Jornada Interativa, equipe de primeira. Atropelou a camisa 10 do time do Friburgo. galera, aqui é o Francisco Aiello, do Jogo Aberto Rio. Eu também tô ligado na jornada interativa, hein? Quando desce o Frivo Vento, novamente o Lucas adiantou com o Romulo, está na grande área, cruzou de perna canhota, subiu Lucas mais do que ele, subiu ali o Elton e cortou o rebote do Frivo Vento, ainda rolou lá na entrada da área, bateu no Jornada Interativa. César, Diego contra-ataque pro time do Boa Vista.